estabilizou, Oceania 6320. Oceania 6320, complexo na ULE, chama sua sequência 1 no 9 decimal 6. 76, bom. Oceania 6320, sinal de 8 milhas. Gente, continua a aproximação, é a porta externa, o Bozo está ingressando para a decolagem. Gente. Então 361, decolado 58, controle 1935, boa viagem. 1935, boa. 1394. É, devido à restrição que a gente possui aí da Juliette aí praticável, quais são? Trecho ainda Juliette em praticável, todas as aeronaves estão cruzando a retaguarda. Então, eu estou com 3 aeronaves para o táxi que vão cruzar essa retaguarda e depois a gente vai coordenar, ok? Isso é início. Ah, pode ser, paciente aí do... da espera, aguardando aí, 1394. Solo, 600, está autorizado, permanece autorização do pushback? Estimativo, início imediato, 600, sem táxi. Iniciando, 600. Lida. Zero do ciente, Manati, mil pés. Manati, mil pés, 107, direita no axé, 0125, o transponder, controle 1935. Salvador, o gol 924 para o táxi. 157 a bordo, 2 horas e 13 de autonomia, alterna Salvador. 1 minuto, 924. Ataque com o Delta confirmando, proteja o transponder e a frequência da torre. M2, 186 agora, aparece no ataque de decolagem, 10 no treino ajuste, bom voo com o Delta. 1924, ciente, só um minuto, traço da companhia no 01, está finalizando o push. 7. 4, livre acionar, chame o táxi. Interceptar do vento, 03. Gente, ingresse e mantenha a guarda para a base, o Olympus. Ingresse e mantenha a guarda para a base. 320, checa o trem de pouso, vento 100 graus, uma dúzia, nosso pouso autorizado para o 0. Baixa a telada de pouso. Salvador, TAM 3205, está cruzando 2500. TAM 3205, contato radar decolagem, suba para o nível de voo 360, saída da EL, LEDA, após eu. 3, para 360, precisaria direto para o Edileta, ou eu? TAM 3661, da presente voo no Exterovia. Exato, 3801. Negativo, TAM 3661, voo no Exterovia. Essa 0V é 3661. 3805, está cumprindo o PC de saída. Então 3805, autorizado por Arquiteto Leda. Leda, grato. Isso aí, em Alfa, Road Point, Call Tower, Frequency 1, 1-8, Small 6, Canadian 0-3. Ok. Un follow de Gol. Runway 1-0. Frequency 118, Call Tower. Call Tower, Channel 6320, Libra. Bem-vindo, prossiga Alfa, mantenência da Juliette. Mantenência da Juliette. Ah, de base para final, baixado e travado 03. Olímpico 03, vento 090 graus, 129 autorizado, toque remetido. Isso, toque remetido, 03. E foi feito uma LLA para 1735? Não que seja do nosso conhecimento, cara. Sim, a gente quer que o centro mesmo não possui seu plano no sistema, não. Eu possuo no meio, porém... Tem aqui, tô observando o DLA aqui para 1735, acho que é por isso que o centro não tem ainda, porque tá um pouco cedo. Mas já vou checar com o centro, não me escuta, por favor. Ok, o nosso Rotan está para 1705, mas ainda estamos, por incrível que pareça, nós estamos dentro da área. Tá bom, 3805? Negativo, tá 3661. Romeu Papá Tango, reporte Paris. Gol 600, POP 1066, 3 horas de autonomia, alterna mais certo. India Alpha 18.6, ponto de espera com a torre, 1.0, meu treino ajuste. India Alpha, ponto de espera 18.6, com 1013, gol 600. Tem 1000 pés. Chega 1000 pés, só uma pausa final. Após prosseguir a Juliette até o portão, olha só, até a remota 12 do quadro principal. Base. Tocada para base. O Trip 562 autoriza a interceptar a ILS? Trip 562 autorizado a final a ILS e a possibilidade. Preparar. 94, chama o que é o terceiro próximo, está cruzando a nova cruzada para a guarda, é o MD8. Após o mesmo, está livre, puxa sinal no 3, chama o táxi. Positivo, após o MD8, está autorizado. Pushback acionamento, gol no 394. Gol no 600, autorizado a LR decolar, pista no zero, vento no 0 graus, 09 nós. Ali decola pista no zero, gol 600. Ele está correndo com o centro agora no momento, também se, se o tom já está com o centro, aqui só um minuto. Aqui, 59 está pronto para o pushback acionamento. Entre o Trip 549, o circo 489, a torre voltando está pronto, cópia? Pronto, 489. Conquista, 200, decola no zero, direita, no perfil da Arbon, após voo direto, destino, 5106, transponder, controle 1935. Autorizado, vitória da conquista, nível 200, decolada 10 com curva direita, saída Arbor, após Arbor direto. Transponder 5106-1935, frequência do controle 3489. Informativo, correto. No pátio 3 está livre o acionamento, puxa e táxi. Bem, autorizado acionamento, puxa e táxi, 3589. Isso, chame táxi. Chamará táxi, 4389. Opa, Mike Echo Delta, táxi autorizado, reporte para na pista 17 para decolagem. Então tá livre ingresso, prosseguir com a decolagem, estou com a TR da Trip, próximo marcador externo, decolagem autorizada, 120 com 10, o Mike Echo Delta. Localizador visual com o campo Trip 5626. Trip 5626, complexo sinal ILS, chame torre, sequência 1-9, decimal 6. 18-6, boa tarde. 00, decolada 08, chame controle de frequência 19.35. 19.35, boa tarde. Oi, Salvador, muito boa tarde, eu tribo 5626, passou externo, baixar travado. Sobrevoo, ITGL. 1-0, vento 0, 1-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso, 5626. Sorriu, Olimpo 03, regressa do vento, visual com triplo na final. Gol, 1600, controle Salvador. Contato a dar decolar e suba para o NGO 370, saída Puca, Paz e Paz. Puca, Paz e Paz, 370, 1600. Eco Delta. Estimativo, Eco Delta, decolado 08, 1935, até a volta, Delta. Até a volta, Delta. Meia para o pushback, para acionamento e táxi e decolagem, ajustado no 0 no 3, bom gol. Ingresso no corredor Axé, meu pé. Ok, autoriza 2000 para o Eco Delta. Informação Papá, Fortaleza 370. Aguardando, prepare a Momo, o 3144. Enche, 3144. Ah, Mike, Eco Delta, autorizado 2000 pés, vou direto. Muito. Ok, direto para ti, autorizado 2000 pés, Eco Delta. Qual setor que vai afastar, o Alfa Vitor Juliette? 3. Só mais um instante, o Link 03. Base autorizada, chame final checado, trem. Chamada final, checado. Tive 02, parte 4, torre agora em 1-8, decimal 6, para acionar ataque de decolagem, ou ajuste no 0, 1-3, bom voo. Tá 3661, contato radar terminado, 60 milhas, sudoeste. Do VR Salvador, chame e Léo, frequência 120, decimal 1. 201, decimal 1, até 4 horas de autonomia alterna, Salvador, tá pra fora do táxi. 4.6, Salvador, e alterna, e autonomia? 4 horas. 4 horas, ok, o trip. O gol, tô com gol no portão 3, já tô autorizado o posto, ok? Ele já tinha solicitado, mas porém ele iniciou por causa do tráfego da América. Que está aí na retaguarda mesmo, impedindo de iniciar o push. O senhor vai seguir esse gol, ok? Vai, pode iniciar o táxi inicialmente, até a saída do pátio 3, e vai guardar o gol, iniciar o push, e após o gol o senhor prossegue o mesmo, via Indy Alpha, até o ponto de espera da 10. Vendo 8.6 quando lá, o ajuste no 0 no 3. Gente, o 5589 está visual com os tráfegos, ainda não visual com o gol que iniciou o pushback, vai seguir na retaguarda do mesmo. De Alfa e no ponto de espera 1386 35489. Aguarda no final do pátio 3 ou prossegue? Não, aguarda na saída do pátio 3. O gol é esse gol que está aí no portão 03. No portão 3. Ele, é ele que vai iniciar o push. Ciente, está visual com o mesmo 5489. Informação pessoal do solo não autorizou ainda aqui o início do push do gol 1394 aqui no 3. Entendi. 03. Autorizará a rotatória, visual com a roda do robô rotatando. O MD-8 ele está com a cauda, metade da aeronave voltada aí para o setor do push, devido que tem uma aeronave em ponto de espera ainda, e a gente está com essa restrição entre a Índia Al e entre a Índia Juliette. Positivo, sem problema, 394. Solo, boa tarde, 5626, livrou. Gente, quilo, pátio 3, 5626. Ciente. Visão do 4-4, para a cópia. Visão do 4-4, para a cópia. Tango Romeu, Papato Tango, chame Torres, frequência 1-9, decimal 6. Chamara Torres, 1-9, decimal 6, Romeu, Papato. Lá direita, no perfil da Dael, Leida, Ponte Leida, Eudes, intercepta a aerovia e segue conforme após. 5101 no transponder, controle APR 1 no 9.35. Ok, autorizado. Guarulhos 360, decolada da 10, direita da El Neda Eudes. Prossegue conforme o plano, que é o Piruíto 50 até Pirito. 9.35, controle, transponder, 5101. Só confirmar a saída da El Leda após Leda Eudes. Da El Leda após Eudes. Então fala sempre quanto ponto para o push acionar. Deixa eu olhar a push. Solo gol no 333, está pronto para push acionar, posição 10. No 333, na posição 10, autorizado, sem táxi. Chamará, 333. Autorizando 44, pronto, cópia. O 3 à direita via hotel, estaciona a parte militar, frequência livre. E à direita pelo hotel, parte militar, agradece a colaboração, boa tarde. Nada, boa tarde. Ainda não é o táxi autorizado, chama ingresso no 7. No 600, chame centro de CIS, frequência 126.85, alterne 133.65. 2.85, 3.385, chefe. 3.365. O 924, autorizado decolagem, cristal 0, vento 1.0 graus, 1.1 nós. Vento livre, decolagem 1.0, boa 924. Solo 3144, tivemos que dar depois aqui, você chamar para a base. Fiz duas chamadas, tá pronto? Bom, gente. Portal 370-219, decolada 10, esquerda, subida Momo, Kokibo, com transição Foti 5074 transponder, controle 1.9.35. Aí, né? Pra 15, correção, beleza. É a 15. O táxi POB 170, autonomia de 3 horas e 40 minutos, só treinando Campinas. Índia Alfa 18 menos ponto de espera com a torre, ajuste 1-0 no 3. Índia Alfa ponto de espera 18-6, ajuste 1013 igual 1394. Para o táxi do 333, está com 1-62. 4:15, Galeão. Está aprovado, Índia Alfa 18 menos ponto de espera com a torre, ajuste 1-0 no 3, a retaguarda do ATR da Trip. Atrás do TR, 2862, obrigado, 333. 489, segue o gol até o ponto de espera. Retaguarda do gol, 5489. O Tantrizuna 44 na escuta? Afirmo, foi protejado, Salvador 370, com o sorte. Só confirmando as coisas de controle, 119.35. Chame no portão 05 quando para o posicionar, curva esquerda após decolagem, dá 1-0. Prossiga. 5-0, Aracaju, aprovada, colando na 1-7. 7 aprovado, 050, Golf 677, decolou no 7, esquerda numa Conde, acionado o transponder 0274, controle 1935. Então, retorno pro pátio, tá livre. É que se erra, tá no pátio 5, ABD? Para o funcionamento da decolagem, bom voo. Então o senhor vai manter inicialmente. O Windsor November Alpha não iniciou o táxi e a cauda não, ok? Você vai guardar só o meu papatango aí da CFA pousando na curva, da sua esquerda. E na sequência será autorizado. A menos que consiga fazer o 180 da presente. Ok, então na sequência será autorizado. Só um instantinho então. Taxi, Aniversão, chame táxi. Funcionário 6315, posição 4, pushback, acionamento. Minha posição 6315, estou com alguns tráfegos da retaguarda. Então, confirmando posição 4. Todos os tráfegos taxiam na retaguarda dos portões de 1 a 4, impedindo os push. Estou com um ATR agora e tem um Gol também, que está indo até o ponto de espera. Assim que os mesmos cruzarem de entrada, eu já coordeno, ok? O senhor está vendo na análise que o Gol está acontecendo? Ficamos aguardando então pela autorização, 631. Salvador, Flying American 9755, o Indy November Alpha, o pote lá de ponto, cabeceiro, no 7. Fly American 9753, ready for takeoff. Yes, confirm. So, clear line up and take off for runway 10, wind is 120 degrees, 10 knots. Yes, you line up and take off, Flight American 9753. Alpha, V-direct frequência do solo na sequência então, ou é rápido? Ok, pode chamar o solo na sequência então para a Zeta. O meu papatango, considero o solo é os 19, à esquerda, pátio 4, frequência livre estacional, meu papatango. Uno 394, pronto, para ingresso e decolagem? Positivo, Gol no 394. Após o MD-8, aliás, mantém o Gol no 394. Após o MD-8 ali, mantém Gol no 394. Alfa, decolagem autorizada, pistola 7, 120 graus com 10 nós. Ok, o Gol 13, Baixané 6315, pode iniciar a Chemtax. Decolagem 37 da Gol, alinhar em madeira. Fazer decolagem do Gol, alinhar em madeira, 54. 35? Prossiga. Autorizado, puxe e acionamento 4, Chemtax. A gente vai chegar para o táxi. Formou na linha 3-4, Salão. Chopin America 9753. Good afternoon, crossing 2000. Change your frequency. 753, crossing 2500, climb to 3000. 973, radio contact of department, climb plate level 320, Arbor departure, 11-3. Okay, we'll continue the climb to 320, Arbor departure and deliver transition. Voo 1924, chame Centro Recife, frequência 12685, alterne 133, small 65. Poderia pedir frequência, ele foi muito rápido. Voo 1924, frequência 126.85, alterne 133.65. 2.85, 3.365, sinal de estado, né? Fly 9753, change frequency 129.25. Correction 129.45. 129.45, so long. Controle de Salvador, uma boa tarde, é o Papa Romeo Índia November Alpha. Papa Romeo Índia November Alpha, mantém as condições usuais, ingresso no corredor Axé, 1000 pés. Ok, manter as condições usuais, corredor Axé, 1000 pés, Índia November Alpha. Attention our equipment, would you please say how do you hear me? 2000 pés para 3.600. Gol 1394, contato radar na decolagem, sul para nível de voo 360, saída da El Leda após bridge. Ok, 360 da El Leda bridge, gol 1394. Tarde, Golo 333. Zero, ação e identificação, mantém a chegada a Mari, desça para nível de voo 060. Posição, desça para nível 050, Oxané 6210. Nível 050. 86.010, 13, 1563, 15, obrigado, boa tarde. Controle? 210, número 1 para pouso, mantém a chegada à Mari. É, eu só quero entender isso aí, nós estamos no número 1 para pouso, por que a gente não pode voar em tarde, zona? Oxalé 6210, mantém a chegada à Mari, desça para nível de voo 050. Ele não vai me responder. Legal. 6210, informa que é uma publicação em vigor, deverá manter a chegada com o Oceania 6210. O 90 copiou o controle? É só pra gente nos informar melhor. Como está? O senhor está ciente da nova circulação para Salvador? Zero,